nossa proximidade coral, autorizada pela de Bolésio, pode ser considerada Bolésio ou Alô. Pelo Romeo, acho que no solo, os dois juntos, você não pode? Deixa a direita na faixa para ser mais livre, né? Está, é tudo ótimo. Azul 4462, autorizado por 10, vento 100 graus, 139. Foi uma merda essa cara. Última 884, está com a lado do lado, que eu vi foi da Puka, para o voo 230. Envia Puka, 1230884. 1097, que eu para 2017, autorizado por uma PDF e direção de certidão. Natal, 5 graus, 7 graus, 7 graus, 7 autorizado até a ponte de carga da Tec-3 de Papá. Pega na coisa do médio, bravo, posta, mais, entre bosta, ele só leva a sete. Ele só leva a sete, de ponte velho, mantém a cor do velho e salva dois, ele só leva a sete. Jogou 1, 2, 5, 6, hold position. Mantenha o ponto de espera número 2 para decolagem. Sente o guardião 08, autorizado já é manter o pistão no 7. Oi, Salvador, o 9097 do Simpra, contra em país de trabalho. O 1097, o centro de estimação, guarde 300 de pouso. Só um ponto na final de 3 milhas, chegou o guardião 08, aguarde para decolagem. Azul 4462, no solo 24, no 2199. Thank you. take off 310, wind 100 degrees, 15 knots. 408, decolada aos 27, ingresso corredor a chest, no controle 120, decimal 8. Baião 08, se você não me esquece, pressão, se caiu 7, até o corredor, a saída, baião de Baião 08. Baião 214, sensor 118, visual 950. Na taxa até a hotel. 04, reporte para cruzamento pista 028. Puxando a 6314, ajuste no 010, autorização do pista 0, vento 100 graus, 04 mais.

possível sinal de pouso. Polícia 04, mantenha o ponto de chegada. A linha 7106, para a negação de circuito, tem todo 118 de São Lazio. Centro Recife, chama o controle agora, 3018, boa viagem. 208 vai chamar, 6227, bom trabalho. 118 de São Lazio. Isso aí é o 08, aqui é a alternativa. no 620, então tá cruzando agora 810, toma conta, final dos colegas aí, por favor, como tá a situação e eu vou fazer a questão. No 620, os dois de trás aparentemente tá normal, se da frente a gente não tá conseguindo ver muito bem. Ok, nós só estamos com a colagem de Congonhas, nós tivemos uma lagnada, então suspeitamos um pneu furado. Vamos pôr agora ele para passar de seis por segundo número zero. Ok, sim, chegou no 620, 1-0, 1-0-0 graus, 1-5 nós. Sim, pôr 1-0, 1-0-0. Responde da presença. Esse código da Gol, autorizado a decolagem pista 17-100 graus, 14 mais. Rocha mais 7, autorizado a taxa, reporte no ponto de espera da XPO. Controle. Puxa, 208. 208, boa. Vai chamar aqui antes de decolar do altitude 3, com a direita, direto a corredor Axé, 1010, se o farol está pronto, transfere para o controle, 120.8. Boa viagem, está regresso. Regresso, outro mais quente. Vazia, eleitoral, 1 bravo, está indo de 1.800. Coral, bravo ao 380, venha 327. Puxa, né? 180, correção. Coral no bravo, 580. Quando ajustar o controle. Registro a Delta Oscar, sendo estacionado. Delta Oscar, contato o radar, agora posição point, mantenha no de voo, posição suba, mantenha no de voo 1 e grande zero, agora será 1. Ok, então disse mantenha no de voo 080, agora registro Delta Oscar. Controle. Considere a informação, mantenha a frequência do controle de salvamento. Cruzado pelo Capitão Goás, pelo sistema, descida para 4, então. Delta Oscar, autorizado coral. Colônia 327, estava terminada, 5 milhas, curso de Salvador, está no controle de Ilhéus, frequência 1 ou 2 horas, mais ou menos. Terceiro, 37, escola 06, livre direito, com escola 1, 2, 1 e escalada. 5, 2, 1, 9, 3, 7. Hotel Hotel, campo do Cisne, preferência 125, plan 45, perna 120, plan 850. Bahia 998, está em identificação, eu estou ali tomado por mais um ano, é no 0050. Bahia 998, o piloto controle. Tango Oscar Golf Serra, até a página 7, avança a abertura. Tango Oscar Golf Serra, desce na Serra 3 no pé. A gente vai ser pela Jornal. A linha 9, com 8 de Duda, para 2, 8 de Duda. Poderia confirmar? Golf Sky, continua a aproximação, agora a direção para a posição é o 0.